6601. Siga. Poderia coordenar a Troia de Mônica para 3601? Só um minuto, aguarde. Valeu. Por solicitação do Centro Recife, deverá manter ainda Prodileta. Quem mantém Prodileta, 3601. Chama agora Recife, 3601. Frequência 251, antena 3395. Quem do Centro Recife, 1251, antena 1395, 3601. Autorização Guarulhos 360. Autorizado Guarulhos, linha de voo 360, velha falada 10, sua direita. Sede da El, transição Leda após uma morte. Mike Oscar Campos Victor Alves. Dia após o 10, trilha após o 16, Belo Horizonte, trilha após o 14. Controle sábado, hotel 120, 28, transponder 5160. Autorizado 360, depala da 10 da El, Leda Pontiva, até Zulu 10, Bridge, até Zulu 16, BHZ, Trive e aí concordo. 5160, 1208. 6251, cotidianamente está correto, montando 10 km. Passarão.

livre, descendo para 2.000 pés, acho que está 2013. Cessna 6251, estou autorizado a linha e decolar pista 10, o vento 170 graus 04 nós. Cessna 6251, no decolado 37, controle 120, decimal 8. Controle 120, decimal 8, bom dia, é o Cessna 6251. Controle Salvador, bom dia, é o Cessna 6251, no decolado no perfil da Dael, se possível, a direita para a Dileda. Cessna 6251, contato radar no decolagem, submantendo 360, posso cruzar 2.000 pés, vou Dileda. 360 após 2.000, valeta, o Xanai 6251 no Brás. Salvador, bom dia, nossa, 93 quilos, 43. Prossiga. 93 quilos, solicito autorização de rebote, 43, para o Rodrigo, mais 06. 06, 06. Sim, estou autorizado até sair do pátio 3, meia porta para ingresso do pátio 1, 90 quilos. Paladona para evacuação, 3714-3597. Esse é o 73 Aduna para evitar as formações, livre LS, estabilizando o motor. Afirmativo. Postará estabilizada para 3547. Controle Oceano 6251, haveria possibilidade de coordenar na presente a prova de Motiva? Aguarde. Autorizado bridge. Autorizado bridge, Oceano 6251, muito obrigado. Passete para o localizador esquerda 140, chama estabilizado. 140, reportado estabilizado, 3547. Alfa, take a look. Aguarda a autorização, Alfa, take a look. Beleza, tá 357. 357, complexo aproximação LS, chame a torre Salvador em ONU no 8, decimal 95. 295, graças, 357. Chame a 625 ONU, chame o centro Recife, as frequências 25 ONU, antena 3395. Chame a 6251, chame o centro Recife, 25 ONU, antena 3395, chame a 6251. Final 0, baixar travado. Então, 3597, hoje o senhor tira 1-0 no 3, livre pouso, pista 1-0, o vento 1-5-0 graus, 1-0-9, forma pista molhada. Sente, livre pouso, 1-0, tá 3597. aqui é o Avianca, Oscar 95. Oscar 95, mantenha a posição e aguarde. Paulo. Mantenha a posição e aguarde, Oscar 95. Autorizado parcial, Juliette, posição 04 do Paixão. Alfa, Juliette, posição 4, do Quebec, autorizado o início do reboque, até sair do pátio 3, a porta para o ingresso do pátio 1, fique atento ao tráfego na mesma posição. Falava bem que você autorizado ingresso 71 na posição 06, me reporta o término. Autorizado, me reporta o término. Luz Salvador, é o November Silo. Adianta, November Silo, estacionado no pingue número 6. Obrigado e um bom dia, senhora. Cliente, November Silo. Tchau, pessoal, Quebec, bom dia.